142, pode chamar o centro? 6142, chama o centro, 12545, secundário 2685. 2545, 2085, obrigado. Oxo na 6326, descendo a 2000 pés. Oxo na 6326. Tá bem, tá interceptando a rampa do Blaise também, Oxo na 6326. Fox Lima, autorizado subir ao nível 100, livre da restrição. Autorizado a Santana Lima. Oxanã 6326, torre 118, decimal 6, Bamposo. 26, boa. Controle, Foxtrot Lima, tá passando agora 4 mil pés, dando condições visuais. Protão modificação, acessou a 105, tá estimando o pouso em Burro do Chapéu, 1805, Whisky Foxtrot Lima. Sente, subindo a 105, Whisky Fox Lima, confirme o pouso. 1805. Azul 4032 já tem uma identificação, desce ao nível 050, chegada a Mari. 050 da Mari, 432, 432. 7. Salvador Azul, 4065. 4065 de lança, 360, conforme autorizado. Conforme autorizado. Pode voar da Elda presente? Após 2000 pés. Ok, após 2000 dados. Postinamento 326, torre 1862, Bamposo. Firma aeronave que chamou o controle Salvador. Papatango, Romeu Papatango. Romeu Papatango. Romeu Papatango está na frescura, está alinhado no corredor chefe, seguindo direção a Vera Cruz. Em direção a Vera Cruz, copiado, Romeu Papatango. Me confirma se estacionado 0136. Acionado 0136. Copiado, mil pés, correio da Shell, farol da Barra. Ok, copiado, 1000 pés, chamará no farol da Barra. Crescente, o meu conflito limitar, que são para ingresso no 7. Colocou quantas pessoas a bordo, Mike? Off Mike? 02. Mantenha a escuta permanente e reporte aí, abandono o setor de Camaçari para o farol da Barra. Está livre em frente, quilo 43, o Lima, quilo do Lima. Livre pouso, vento 120 graus, 8 nós. Livre pouso, 6320. Pronto. Confirma apenas o nível 240? Pode ser o 200. 200, autorizado, Ilhéus, Golfo 677. Sai na Dael, Leda, Ilhéus, controle em 1998, 5471. Autorizado o 200 para Ilhéus, Índia Golf 677, da El Leda, que é o 198 Bastonã, 198 do controle, 7547 Nacional, 649. Afirmativo, confirmando nível 200, chame pronto, confirma o portão. O portão 3, 649, reportará. Afirmativo. Visão 9 direito, boa. Saulo, boa tarde, o Sonar 6326, livrando a sua escrita. 6326, portão 01, Alfa Índia, corrijo. Alfa Juliette, devido ao trecho impraticável entre a Índia e a Juliette. Ingresso Juliette, pátio 1, posição 01. E Juliette, pátio 1, posição 01, Sonar 6326. 2002, repórter no localizador, pátio 2. Compreendi tudo menos a unidade autorizada para iniciar a descida, o voo 807. Estrada da ponte, a lagoinha, chama no controle. Confirmando o voo 807, está na escuta do controle? Salvador, boa tarde, eu estou entrando na 2150. Desce para o 050, 392, a chegada é a Mari. Azul 4065, chama o centro de Recife, 1251, alterna 133-25. 251, 3325, logo. Controle Salvador, gol 807. Com informação Romeu, livrando 180 para 160, autorizado pelo centro de Recife, na chegada Bonf, aproxima gol. 4 mil pés, chegada Bonf, com ajuste no 012. Prossiga. Aqui com a informação Romeu, desvio da chegada ponte na rua de Alagoinha, autorizado por Recife 160. Agora pelos controles, Salvador, 4 mil pés, Bonf, voo no 87. 4 mil pés, Bonf, 1002, né? Frequência até o regresso, Romeu Papatango. Mantenha a chegada, 392. Juliette, nível táxi, Champagne, Nelson 7. Táxi, no Alfa Victor, livre decolar, 120 graus, 129. Controle. Aquele apresente e acender para 500 pés. Dente, Mike, Golf Mike, 1500. Livre decolar, 120 graus, 109. O limite é 1500 pés, o senhor se encontra 1000 pés. Ok, estou fora da área, estou acendendo para 1500 pés, 1500 pés, ok? Positivo, eu recebo no limite da área, o Mike Golf Mike. Ah, está no limite, estou acendendo para 1500 pés. Patango Juliette, Quebec, Kilo. Juliette, Quebec, Kilo. Informa o controle se já houve condenação com o Papatango, Romeu Papatango, que está indo para pouso. Só que é remetido em Veracruz. Prossiga para o setor Whisky para efetuar a subida. Controle Salvador, boa tarde. Mesma linha, passe de 175 para o Dante, informação Romeu. 7, o gol 396, descida até o nível de voo 060, chegada à malha. Sua identificação. 060, malha. Doutor Salvador, muito boa tarde, Patango Romeu Golf Vito na saída Coral. 7 Romeu Golf Vito, sobe ao 080 na saída Coral. 080 Coral, Romeu Golf Vito. Trato de S, azul 4032. 74032, torre 118, desse ao meia. 4032. Salvador, azul 4032, boa tarde. Tanguísque Fox Lima, controle. Tranquilo, Lima. Centro Recife 12545, secundário 12685. Recife 12545, alterna 12645, 12685, Fox Lima. Juliette decola aos 25, controle 198. 25198, Juliette. Salvador, Papatango, Vitrine Juliette, decolou na sua escuta. Vitrine Juliette, 1000 pés no corredor Axé, reporta fora da barra. 1000 pés Axé, reporta na fora da barra, Vitrine Juliette. Tango Juliette, Quebec, Kilo, controle. Nível que sobe o POV. Sente 04100. Está no setor oeste subindo 100. Deixar de travado para 0300. Sim. 4032, baixar de travado. Querido Pons, 120 graus, 101. Trânsito da zona, nós, 2. Voo no 396, reduz para 250, nós. 2509, no 396. Cópia. 340 Guarulhos, Aperuísque 50, decolagem 0 direita, Gael Leda Videve, 1198-5515. Dois da presente descendo a 3.000 pés, QNH 1012. 3.000 com 1012, Santa 92. Dona 3.1.2? Positivo, dona da presente. Dona da presente, 3.1.2. Chamé 6314, a sua identificação desce ao nível 070, chegar a marca. Identificou 070, chegar a marca. O gol no 396 reduz para 2009. 2009, gol no 396. Paulo, é o azul para 032, livrou na sua escuta. Na sua escuta. Azul, prossiga até antes da Taxi Juliette e aguarde para ingresso do pátio. Até antes do ingresso da Juliette, aguardando para ingresso do pátio. Azul para 032. Lima aqui no Zulu, autorizado ingresso no pátio. Chame na Papá. Bora, na Papá, correção. Papá ou correção? Na Quebec é melhor. Azul 4032 até a posição 8, ingressando Juliette, está autorizado. Ingressando Juliette até 8, azul 4032. Expressão aqui para 2000, 3192. Autorizado 2000, TAM 3192. 2000 pés, QNH 1012, livre LS, reporte estabilizado. 2000 com 1012, TAM 3192, vai reportar estabilizado. O gol no 396 tem condições de manter 190? Afirmo, 90, 396. Gente. Cuidado até o ponto de espera 1012 e a torre 1862. Cuidado até o ponto de espera 1012, 186 no ponto de espera, torre 9, repartimento. O gol no 396 desce ao 050. 050, gol no 396. Vitor Instalador, Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, prossiga. Autoriza o 025, sua direita na lista. Inicialmente mantém mil pés o Vitor Índia Juliette. Mantém mil pés do Vitor Índia Juliette aguardando. Sente. O 807 seria livre, pode pela execução do XG. O 807 desce para 3.000 pés, QNH 1012. 3.012, 807. 1807, da presente voa Duna, 1807. Da presente Duna, 1807. O gol 1396, sob atoração, mantém a presente proa. O gol 1396, limite localizador. Mantém a proa, limite localizador, 1396. O TAM 3192 é ponto estabilizado. Tá no localizador já, 3192, capacete. Estão 3192, completa com a torre 118, decimal 6. 18-6, boa tarde. Boa noite, 07, confirma indicada. Ah, 209. 209, sente. Decola os 6-3, controle 19-8. Vai chamar 398, monta, né? 19-6, 4-9. 2 mil pés, 2 mil pés, na proa de duna, intercepta a final do ILS X-Ray. 2 mil pés, intercepta X-Ray, 1-8-0-7. Boa tarde, boa noite, 49, decola na Dael. Boa noite, 649, contato radar na decolagem, sobe ao 200, Dael Leda é a saída. 200 da Elmida, 1-6-4-9. Passo 60 para o 50 no 396, mantendo a proa 039. Dente no 396, desce até 3 mil pés, QNH 1012. 3 mil pés, 1012, gol 396. Torre Salvador, boa tarde, está 3192, passando Simbra, baixado e travado. O gol no 396 da presente reassume na proa de Duna. Duna, mantém 3000 no 396? 63000 inicialmente. Duna, 3000. Aguardando outra direção para ele, 396. Positivo. 92. CA Papa Vitor? Sente, quanto a bordo? Confirme a altitude, o Isco Papa Vitor? 7.500 pés no corredor Caixa Prego, reporta Vera Cruz. Pode prosseguir a descida? Aeroluxo na 6314, desce até o 050. 050, desce no... Interceptando o localizador visual 1110, gol 1807. 7807, chama a torre 118, decimal 6. 18-6-1-8-0-7. No 396, está autorizado a descida 2 mil pés, QNH 1012, livre LS na proa do, na proa de Duna, reposta estabilizado. 2 mil pés, 1012, autorizado LS, na proa de Duna, reposta estabilizado, gol 396. Proa gol no 649. Gol no 649, prossiga. Cidade de coordena 1-8-0 com Recife. Aguarde. Não baixando e travado para Santidá. Sérgio, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. É. 3192, solas 36, direita 1219, solas. Direita 219, boa. Salvador, Oxanear 6327, com informação Romeu para Ilhéus 240. 240 Ilhéus, aguarde copo. Guarda, você escuta o mesmo. 325. É Quebec Serra, mantenha a proa ingressando no corredor Vera Cruz até Paripe, o Kilo Quebec Serra. Quebec Serra. 392, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, portão 7, 392. Papa Vito, aciona 2424 1500 pés. E meu tipo? Vito, confirma o tipo da aeronave? Oceania 6314 para descida. O time 6314 desce para 3000 pés, QNH1012. 3000 pés, Oceania 6314 com 1012. Uno 649, autorizado 180, chama o centro 125, Uno secundário 3325. Autorizado 180, vai chamar Recife, centro Recife 25, Uno 3325, alterna, Uno 649, boa. O Whisky Papa Vitor, poderia confirmar o tipo da aeronave? Salvador, Golo 396, estabilizado localizador, visual com a pista, 3 milhas externas. Solo 3155, taxi com 172, 4 horas e 15, alternado Galeão. 118, decimal meia, bom pouso. 18, meia, boa. Mativa até o ponto 0, 26. Quilo ao Quebec Serra, recebo 1200 pés, confirme. Daí temos outra fazendo toque RM de Veracruz, mantendo o setor norte de Veracruz com 1100, mantendo 1100 pés, eu recebo do senhor 1200. Machado travado na escada no zero. Gente, continue a aproximação e aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso, 396. O meu outro está no controle. Eu recebo a controle de peça azul, é controle de tapete. Eu vou manter a minha peça, peça a bola, código 0111, Rodrigo Cabral. 7 é ponto farol da barra, o meu outro Cabral. O Xamé 6314, descida 2000 pés, na proa de Duna Livre LS, é posto estabilizado. Gente, 2000 está autorizado, 6314. Colo Gol 1807, Livrão. Transmina de pouso, Venturo 20 graus, 10 mais. Livre pouso, pistão no zero, Gol 1396. Um paraquedismo efetuando na ilha de Taparica, na vertical de Veracruz, e temos um sobrevoo fazendo toque remetida também ao norte de Veracruz, mantendo o que vai fazer paraquedista, está subindo para o nível de voo 1900, para balançar paraquedista. E o mais ao norte fazendo toque arremetida, está mantendo 1100 pés. Mantém a linha do oceano, o Papa Vitor, e tem condições de monitorar a frequência 12345. Para a coordenação com o mesmo? Positivo. Juliette Kilo Quebec agora está no 090, no Quebec Kilo. O Papatango Romeu Golf Vito, controle. O meu Golf Vitor chama agora controle Léo 1201 no serviço a dar encerrado. Minha 327 na escuta. Autorizado 240 Léo, decolagem no zero direita da Euleda e Léo, 1198-5503. O Papá Romeu Oscar Bravo, temos informação de três tráfegos na linha de Itaparica. Primeiro tráfego se encontra no corredor Caixa Prego, próximo ao través de Veracruz, mantendo 1500 pés, retornando para Salvador. O segundo, temos o lançamento de paraquedista, ele se encontra na vertical de Veracruz, agora no nível de voo 095. e o terceiro ao norte de Veracruz, mantendo